infelizmente não temos aqueles que gostaríamos de ter, porque há muitos que ou ainda não vieram ou não vão vir, porque também têm receios da viagem, têm receios de passar por países como a França, como a Espanha, em que há muitos casos ativos e ainda surtos muito, muito complicados, e as pessoas estão com algum receio. Em relação às pessoas que se deslocam de outras zonas do país, designadamente da zona de Lisboa, onde também temos muitos casos ativos, infelizmente, apesar das coisas estarem a melhorar, eu julgo que as pessoas também são responsáveis. O conselho que lhe dou é que efetivamente tenham cuidado por onde passaram, tenham cuidado com quem contactar e com quem vão contactar para evitar que possam vir estar infectados e obviamente evitar que possam transmitir a doença a outras pessoas. Mas é uma situação que nos dá tranquilidade, ou seja, temos um concelho, e eu posso mesmo afirmar, uma região segura. Os concelhos aqui à volta também, as situações estão todas resolvidas, felizmente, e isso deve-se também à consciência das pessoas, à sua responsabilidade, ao seu cuidado, e também com a sensibilização que todos nós fizemos, desde logo o Ministério da Saúde. Por muitas críticas que haja ao Ministério da Saúde, na área da saúde, eu acho que o Ministério da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde e os profissionais foram excelentes e fizeram um trabalho que nós devemos, sinceramente, reconhecer e honrar. Porque não tivemos a catástrofe que tiveram outros países, não tivemos o número de vítimas mortais que tiveram outros países e os nossos hospitais também tiveram muita gente internada. Ou seja, os profissionais trabalharam bem, organizaram-se bem, deram uma boa resposta, temos um serviço de saúde da excelência e eu queria deixar aqui também esse reconhecimento a todos os profissionais. Agora cada um deve cuidar de si também. Claro, cada um deve ter esse cuidado. Isto é uma situação que não está resolvida de modo algum e que vai demorar e que nós todos temos que estar atentos, temos que nos preocupar connosco e com os outros, ou seja, temos que ter os comportamentos, evitar os comportamentos de risco. Sabemos que isso penaliza uma economia inteira, sabemos que isso penaliza a vida das famílias, penaliza o ambiente social de todos nós, mas a realidade é esta, temos que viver com ela e vamos ter que viver muito tempo. Por isso, se queremos ter uma vida saudável, temos que ter esses cuidados. Muito obrigada, Sr. Presidente.